Eita, coisa boa! Você tá bom, meu filho? Oh, graças a Deus. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Aí. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Pra não lembrar dos tempos do cativeiro. Isso, meu, é uma verdade muito grande que foi colocada lá na frente, né? É bem depois da escravidão. Vovó não quer cascar de coco no terreiro, não. Porque senão, lembra no tempo dos cativeiros? Isso porque, né? A casca do coco é a sobra da sobra, né? É a sobra, o que que se faz com a casca de coco? É a sobra da sobra. Então, a avó não quer mais ver essa sobra no seis, né? O povo, esse povo da Umbanda, tem que começar a entender que é muito mais do que a casca do coco. Tem que começar a botar isso dentro do peito. Não dentro da cabeça, não, dentro do peito. Porque senão, meu filho, o que era ontem, reflete no hoje. O que já se acreditava ontem, no tempo da escravidão, reflete no hoje. E aí, toda essa magnitude que é os orixás de vocês, fica sempre no firmamento do ontem. E não dá mais, né, meu filho? Não dá mais. Você tá bom, meu filho? Então, vó, quem que você tá vendo aqui do meu lado hoje? A avó parece que não tá vendo ninguém, não, meu filho. Então tá bom, hein? Sozinho que mal acompanhado, né, vó? Às vezes, é que às vezes vocês acham que tem que ter, né? Não, mas às vezes tem, vocês estão com vocês mesmo. Eu falo muito com essa Graças a menina. Deus. Ou agora você está por você mesmo. Já, ó, já escutou, já leu, já sabe. Para que nós vamos ficar do lado de vocês? Oh. É verdade, meu filho. Então, para começar, vó, e deixar o passado no passado, abraçar o presente e ter esperanças novas para o futuro, vou cantar em nome de todos que assistem o diálogo com os espíritos um ponto para a senhora e para todas as negavé da sua linha. Pode cantar. É assim, ó, vó. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga da terra. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra. Brilhou uma estrela no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra, mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Graças a Deus. Eita coisa bonita. Tá, meu filho? Nós lá na nossa terra, tá dando pra escutar direitinho? Direitinho, vó, graças a Você Deus. sabe que lá na nossa terra, não na terra dos homens brancos, na terra que a avó nasceu, nós não cantava assim, né, como essa terra de vocês cantava. É, mas depois que a avó veio para a terra dos homens brancos, Aí a avó começou a trazer a cantoria. E a cantoria tinha um tempero de tristeza também. Então a avó percebe muito isso, que até hoje é meio assim, né? As músicas de vocês falam de dor, né? Da falta do amor, da perda de alguma coisa, né? A música ela não reflete o êxtase espiritual. E isso só está dentro do caminho espiritual. Agora, quando vocês botam na música, sempre fala de alguma coisa de perda. Porque era assim que nós sentia mesmo, né? A vida da nossa vida lá. Ô, vó, eu vi que a senhora contou já um pouco da sua história, de quando que a senhora morreu e um pouco depois que desencarnou aí no canal da senhora. No canal da menina, né? Mas eu queria que a senhora trouxesse também para as pessoas que acompanham esse canal aqui que eu faço. De quando a avó desencarnou? Isso, e depois, principalmente o que aconteceu depois. Meu filho... Depois que a avó, porque a avó foi como se fosse, a avó não vai repetir a história, o povo que procure, né? Mas assim, vamos dar uma continuação. Eu acho assim, meu filho, vocês estão no tempo e no espaço, né? Então se a avó vai repetindo as histórias, é a mesma coisa que a avó está passando o mesmo caminho. Então cada um que passa pela avó, a avó sempre procura trazer a história pessoal da pessoa. Dentro da história da avó, dentro da vivência da avó na Terra. Porque vocês têm muita história, né? É que vocês não lembram. Se vocês botassem no papel a história de vocês, ia ter muito mais que a avó. Muito mais do que a avó. Mas depois que a avó estava ali, que a avó desencarnou, e que a avó aprendeu a respirar, porque a avó não conseguia respirar dentro dos planos de tratamento, porque estava com muita dor. Não é dor, não é dor. Dor do que viveu. Tá entendendo? Dor do que viveu. Olha, meu filho. A avó não tinha. Olha, vou falar uma coisa pra você. A avó tá tão bem lá. Mas as marcas do que a vovó deixou na terra e o estado atual que a avó tava, a avó pensou, existe. Existe realmente. Algo muito, muito maior do que a alma que passa pela terra. A alma no corpo que passa pela terra. Então, quando a avó se sentiu como espírito, porque tudo é sentir, né? Como quando a avó sentiu o espírito da avó, com todas as mazelas que a avó passou dentro da escravidão, mas com todo o arquivo histórico, de anos e anos e anos e anos de lembranças de outras vidas. Então, é um sentir muito diferente. Então, a avó não tinha dificuldade de respirar lá. Aí o povo ficava levitando para lá e para cá, um povo mais desenvolvido que a avó, né? Passar para lá e para cá, e a avó lá na cama, levantava. Depois que a avó, que aquele espírito, que nós chamamos, né, de espírito de elevação que chegou até a avó e curou a avó, trouxe todo o choro que a avó... A menina está falando aqui que o povo não sabe da história, mas a avó não quer contar a história de novo. Então vou, o povo que escute e a avó vai continuar daqui para frente. Pode, moço? Isso. Pode, vó. Então depois vou continuar. Depois que aquele espírito... Vamos colocar mentora para vocês entenderem. Uma médica do astral chegou perto da cama da avó ali, no plano de recuperação, e ensinou a avó a respirar, porque a avó lembrou de tudo que passou, chorou dentro daquela bola de luz, daquele circo de luz. Passou tudo. Ih, meu filho, passou tudo. Parece que a avó nem lembrava mais que passou na terra. Mas... A avó tinha que aprender, porque a avó tinha que começar a subir os degraus, né? Até chegar o ano. Vocês pensam que é assim, desencarnou, vai para o ano. É, vó. Não é, meu filho, não é assim, não. Vocês têm, quando vocês desencarnam, vocês já não vão para o local lá vocês, de origem que um dia vocês saíram para descer na terra. Então tem que limpar, né? É que nem você pegar uns aparelhos, a avó explicou muito bem para a menina para ela entender. Pai, quando que você tem que fazer uma viagem para o fundo do mar? Você não vai pegar, vai mergulhar na água, vai descer, porque você não vai aguentar respirar, não é? Então você bota Sim. toda aquela aparelhagem e você vai descendo, você fica andando lá embaixo, no fundo do mar. Aí você tem que subir, porque a sua vida é fora da água, né? Para você subir, você tem que se adaptar, né? O seu corpo tem que se adaptar, porque você ficou naquela roupa. Como é que chama aquela roupa, meu filho? Para mergulhar? É, para ir na lua chama escafandro. É, então, isso aí, não sei, é isso aí. Então, para você voltar para a terra, tem essa adaptação. Então, é a mesma coisa. Roupa de mergulho. É a mesma coisa. Vocês precisam de uma adaptação para depois entrar no local de origem. Aí vamos ver os créditos que vocês conseguiram para continuar subindo. Então é a mesma coisa. Então, a avó tem que passar por um processo. Mas a avó tinha uma lição muito. É como se fosse encontrar com uma verdade que a avó não descobriu dentro da mãe escravidão. Aí a avó já estava levitando, indo para lá, ajudando o povo que desencarnou dentro da mãe. Foi no período, meu filho, de 1800 que a avó desencarnou. Já tinha acabado o canaviar, já tinha acabado a busca do ouro e já estava no declínio do café. A avó desencarnou entre o ouro e o café. Então, esse período que a avó conseguiu a regeneração do espírito, para vocês terem a base de data na Terra, foi no período, já no final do café. Você vê como a avó demorou. Lá no astral não foi fácil, não. Aí, meu filho, tinha que passar pela lição. Então, de tempos em tempos, Pai José vinha visitar nós, né? Aí lá vem o Pai José com aquela carinha assim, bondosa, ô homem bondoso aqui, né? Eu olhava para a cara dele, eu falava, eu nunca vou para onde ele vive, porque eu não sei nem onde ele vive, mas eu nunca vou. Porque meu pensamento não para, eu estou sempre ali pensando. Porque quando eu via o Pai José chegando, assim, junto com aqueles outros, né? Tinham vários pais velhos que vinham nos auxiliar, nos ensinar. Eu ficava olhando aquele grupo de pai velho, de mãe velho, falei, eu nunca. Se existir algo acima de mim, eu nunca vou conseguir. Porque era uma emanação de paz, de amor, muito diferente do que nós que vivíamos no plano de recuperação sentia. Então não dá para você, não dá para explicar, meu filho, não dá para explicar. Aí a avó via, o pai já chegou perto da avó e falou, agora nós vamos fazer uma viagem. Você já desceu algumas vezes na terra, porque a avó, nesse período de plano de recuperação, a avó descia na terra para ver, né? Como estava o povo. Por isso que a avó sabe que já estava bem no declínio da mãe escravidão, o povo já estava já libertando os escravos. Os escravos que não queriam a liberdade. Naquele momento, os escravos não queriam mais liberdade. Era um sentimento muito engraçado que aconteceu no plano da terra. Ô, vó. Só para entender, então, depois que a senhora morreu, a senhora está dizendo que não vai para o alto, tem um período da adaptação. A senhora ficou, então, num lugar, num umbral? Não, meu filho. A avó ficou como se fosse um hospital. Porque a avó não disse que vocês têm que se adaptar à nova Isso. roupagem, né? Porque por mais que você não queira, por mais que vocês não queiram, quando se está na terra e desencarna, traz as histórias como se fosse, vamos colocar um exemplo para vocês entenderem. É lama nas lembranças que você tem que entender não só dessa vida atual, mas das outras. Então, a sua vida mais próxima, que nem da avó, da escravidão, é como se fosse lama para impedir as águas das outras vidas. Então a avó só lembrava de uma vida. Aí dá falta de ar. Deu para entender? É bem o exemplo que a avó deu para a menina. Você desce no fundo do mar. O que você vai sentir mais? É essa descida. Então, até o seu corpo se adaptar, você vai sentindo essa descida. Depois que você está lá andando lá no mar, você não aproveita, lá no fundo do mar, você não aproveita o que você está vendo, os peixinhos que vivem no fundo do mar, as rochas do fundo do mar. Não. Você só vai lembrar desse período dessa descida. Então, quando desencarna, é como se tivesse uma lama impedindo a lembrança de quem você é das outras vidas. Então, esse período de adaptação é para fazer uma limpeza em tudo. Para você lembrar por que, que você foi, que nem, por que, que a avó foi na mãe escravidão, por que, que passou pelo que passou, porque tem ligação com a outra vida. E a outra vida, meu filho, agora você vai ficar das duas orelhinhas em pé. A outra vida, ela está... Ih, meu filho, será que a avó pode falar isso para você entender? Fala, avó. Porque o tempo e o espaço, meu filho, é como se fosse o hoje sendo vivenciado por você. Porque as repetições acontecem. Não existe o passado. Uhum. Não existe. Então a outra vida sua é do futuro. A outra vida da avó, ela acaba, quando desencarna, meu filho, entrando... Ah, como é que a avó vai explicar? Você não entendeu. O tempo é uma coisa liminar. Você vive o tempo inteiro. A sua mente está no hoje. Mas a sua mente pode atravessar o ontem, quando você quiser. Então, quando a avó desencarnou, só estava num período curto que para eles não é nada. Porque o espírito é infinito. Então, na limpeza da avó, a avó teve que começar a ver não aquela lama daquela vida, porque o tempo é água, meu filho, que não existe para o espírito. Por que que o espírito tinha que ficar preso numa situação, num período de quantos anos na Terra? Isso não existe. Então, o espírito, ele tem que aprender a ser o nada, no seu hoje, no seu ontem e nem o amanhã. O espírito tem a capacidade de ver o além, ver o que está lá atrás. Está dando para entender? Daí que a senhora descobriu quem que a senhora foi na outra vida? Deu para entender. Ih, mas vê história, a avó chorou, vê história. A avó não podia pegar se descabelar, né? Então vê história, a avó chorou, porque afinal de contas a avó estava envolvida por um círculo de luz, então não podia se descabelar. Mas a avó começou a perceber que tudo que parecia de errado que a avó fez na Terra, envolvida para aquele circo de luz, nada foi. Foram apenas provas necessárias para o entendimento. Porque é como se nós fôssemos o tempo inteiro consulente de nós mesmos. Quando você está nos planos de recuperação, você é consulente de você mesmo. Você acha que vai chegar lá e falar, olha meu filho, fizeste, não. Você é o seu próprio consulente. É, meu filho, é assim, muito correta as coisas. Então aí você começa a ter entendimento de tudo isso, aí você fala, daqui eu quero ficar aqui. Eu queria ficar daquele jeito, nem sabia que tinha mais lá pra frente, lá pra cima. Aí quando o pai Zé chegou, junto com os pais velhos, com as mães velhas, daquele jeitinho, com aquele amor, né? É uma irradiação que vem do espírito, que acaba curando todas as dores do povo, toda a dor. Olha, se vocês soubessem o que vocês ganham dos pais velhos... Bom, aí ele chegou e disse, agora nós temos uma lição para que você possa... Mais lição? Eu já falei, que era danada mesmo, mais lição! Aí ele sempre dava aquela risada, né? Porque não estava mais usando o pito, né? Porque antigamente na terra usava o pito. Ele deu aquela risada, foi essa lição. É para a chave que abrirá a porta para o degrau que irá se firmar. Ah! Não, vamos para a lição. Então eu quero ir agora para a lição. Acalma-te que vai ter que construir envolvimento do seu espírito para poder descer na terra. Eu já tinha descido algumas vezes, mas parece que essa era uma prova maior. Então eu falei, então tá bom. Aí passamos um tempo, a avó passou um tempo, sendo energizada, se tratando para poder descer na terra. Para vocês verem que não é fácil. Porque às vezes, ah, eu quero ver meu pai, quero ver meu pai, não é assim? Eu quero ver meu pai, quero ver minha mãe. Como se fosse fácil. Como se ele quisesse, eu vou agora ver minha filha. Não é assim. A menos que ele esteja, que ele não esteja nos planos de tratamento. Aí vai para onde ele quiser. Aí passou o período lá que a avó tinha de adaptação para descer. E foi o que aconteceu. Junto com os amparadores, a avó começou a descer num lugar, na terra, a avó nunca tinha visto. Meu filho, muito grande. Umas paredes meia geladas de pedra. Uma janela que não era, era meia redonda e não era redonda. Aquela coisa enorme. A avó não sabia, mas a avó estava dentro de um templo cristão. Aí a avó via aquelas mulheres passando, as adoradoras de Cristo, né? Passa para lá, passa para cá. E os amparadores protegendo a avó, pai José junto com a avó. Nós sobe escada, desce escada. Mas uma tristeza, meu filho. Mas que adorador de Cristo é esse? O que essas mulheres têm? Tanta tristeza. Mas a avó começou a perceber. Tá escutando, meu filho? Graças a Deus. A avó começou a perceber que era uma forma, parecia escravidão, viu, meu filho? Eita. Era uma fé de sofrimento. Não era uma fé de libertação. O dono daquele lugar era uma mulher. Nossa, quando eu ia para casa da mulher, ainda eu tinha que falar. Eu era espírito mesmo que estava evoluindo, né? Então eu podia falar mesmo, né? Não estava evoluído ainda, não sabia nem para onde eu ia. Disse que aquela era a minha missão para mim evoluir. Então eu vou perguntar. Mas pai José, posso perguntar uma coisa? E ele assim, muito sério, pode. Tá, essa é a dona daqui, dessa igreja, né? É. Mas por que que ela está com tanto ódio no coração? E era assim, meu filho. Cada vez que uma das moças, as freiras, não fazia o que tinha que fazer, era castigada. Tinha hora para acordar, hora para dormir, elas dormiam tudo no chão frio. E olha, tinha que, se olhava para a cara dela, tinha que rezar as rezações pelo dia inteiro. A comida, se você quer saber, a comida dos escravos era mais rica do que a comida que as mulheres comiam. Eu falo mulher, porque depois você vai entender que vovó não quer casca de coco no terreiro. Depois você vai entender qual é essa história. Tá. Aí nós foi andando para lá, para cá, os amparadores energizando aquelas que precisavam de auxílio, né? Que estavam... Eles temiam a Deus. Era uma fé de muito medo, de muito sacrifício, de muita punição. E aí eu comecei a pensar, se eu fosse as mulheres, eu fugia daqui. Aí o pajé olhava para mim e falava, você fugiu da escravidão? É, eu não fugi da escravidão porque não estava tão ruim, né? Mas desse jeito aqui, sem nome, sem fio, só esse monte de mulher, não, tem alguma coisa errada. Aí o outro amparador botava como quem disse, silencio mental. Falei, mas eu fugia daqui, era agora. Aí chegou o horário que todas elas se reuniam para adorar Cristo. Aí chegou aquela mulher brava, né, que eu falei para você, que que dirigia todas elas. De repente, meu filho, quando eu olhei, elas tudo sentadinhas naqueles banquinhos de madeira, um frio. Olha, meu filho, as coitadinhas com aquelas roupinhas fininhas. Mas estava um frio. A avó não sentia frio, mas a avó sabia que estava frio, né? Quer dizer, a fé delas tinha que aquecer elas. Mas a fé delas estava implantada em muita tristeza. Aí, de repente, eu vejo uma freira correndo. Entrando correndo naquele salão. Aí a mulher mais é aquela brava que comandava, olhou assim com cara feia. De repente, meu filho, meu coração espiritual começou a disparar. Porque essa mocinha que veio correndo, eu conheci esse espírito dela. Falei, ah, esse espírito eu conheço. Porque nós se conhecemos. Sabe quando você passa por alguém e de repente você começa, do nada você começa a conversar, do nada você tem uma boa amizade, você já aconteceu isso com você? Já, sim, então, senhora. E isso nós fala que é afinidade, né? Muitos lá antes dizem que é afinidade tribal, porque as tribos estão se reunindo. Mas você fala, essa parece que eu conheço há muito tempo, né? Eu conheço essa pessoa há muito tempo, então nós chamamos de afinidade tribal. Em algum tempo vocês viveram juntos e agora é permitido também esse encontro. Às vezes só de passar, às vezes você está passando na rua, uma pessoa passa, em algum dado momento, nesse tempo liminar que eu disse para você, você teve um encontro com essa pessoa. Só de a pessoa olhar para você. Às vezes você passa na rua, a pessoa olhou para você, num dado momento na história do tempo, houve esse encontro de olhar. Bom, aí a avó parte, que a avó arruma aqui o pito. Então, aí... Tá bom. Eu falei, nossa, mas eu tinha esse sentimento de conhecer aquele espírito. Falei, eu conheço, né? Apesar de estar envolvido numa alma, num corpo, eu conheço. Mas não dá para saber. Pai José já sabia, né, o que é. Aí disse que ela entrou correndo, sentou e reza, e reza, e reza. Todo mundo reza, reza. Eu falei, mas essa reza não vai acabar não, mas que se parasse de rezar e tentasse transformar o que estavam vivendo a partir de um novo formato de pensamento, seria tudo, né? Porque Cristo não queria todo esse sacrifício, né? Mas, enfim, eu rezava e rezava, e eu não podia sair dali. Aí, de repente, parou. Cada um foi para os seus afazeres. Uma já iam dormir, outras iam fazer. Essa que entrou correndo já foi se dirigindo. Aí nós estávamos perto, nós estávamos no altar, perto dessa mulher brava, que eu falei que comandava tudo. Aí a mocinha que entrou correndo se aproximou dessa daí, mais brava, né? Beijou a mão, eu falei, mas beijar a mão para quê, né? Mas enfim, beijou a mão, meu pai, beijou a mão, e aí disse assim, que estava precisando de mais tecidos, porque tinham muito doentes ainda vertendo água. E aí eu falei, vertendo água? Então que precisava de ajuda, que tinham muita gente necessitando disso. Tecido, eu não entendi, porque não dava para a gente entender muito o que se falava, né? Aí eu escutei falar de espírito, escutei falar de vertendo água, e precisava de uns tecidos. Aí passou. Aí pai José falou, vamos acompanhar. Eu falei, mas o que ela falou que eu não entendi? Minha filha, não escute com o barulho externo do mundo, escute com o vosso silêncio. Ah, porque eu queria escutar tudo, eu queria escutar as mulheres andando, eu queria escutar o que a mulher estava... Eu queria escutar tudo ao mesmo tempo. Falei, ah, não, o que a mocinha falou? Ela cuida de pessoas que moram na rua. Essa casa espiritual cuida de muita gente que mora na rua. E ela precisa de linho. O linho acaba protegendo... com algumas ervas que ela busca, as feridas das pernas do povo. Ai, que trabalho bonito. Ah, e você pensa que a mulher deu, mas disse que não tinha mais não. Foi para ela se virar. Desse jeito. Isso eu escutei bem. Aí nós acompanhamos. Aí nós acompanhamos essa mocinha. Olha, meu filho, imagina. Nós foi descendo, um monte de escada. Imagina um lugar úmido. Como é que vocês sabem? Como é que fala, amor? Deixa eu explicar. Aquele lugar que é embaixo da casa. É... sótão. É, não é isso, não. É, igual um porão. Ah. Só que um porão que é, parece que é uma, um castelo. E nesse porão não tinha janela nenhuma. E as paredes eram de pedra. E o chão também era de pedra. Mas como era um porão, vertia água nas paredes. E é ali que essa moça tratava do todo o povo que morava na rua, principalmente aqueles que tinham muita fome. Ela levava eles para tudo ali, iam curando as feridas das pernas daquele povo. Quando eu cheguei perto dela, meu, aí houve a lembrança de sangue e a lembrança da vida. Eu senti. Ela era a mulher mais velha, aquela branca que um dia não entendeu a minha pele escura. O que ela fez contra os meus irmãos de pele escura, contra os negros, ih, meu filho, muita ruindade. Mas ela estava ali, uma nova vida. A mão dela, meu filho, branquinha, não tinha nem sangue. A gente via que mal ela se alimentava para dar o alimento para aqueles que necessitavam. E os panos que ela tanto necessitava, às vezes, sabe o que ela fazia? Ela saía desse lugar, ficava andando no meio ali ao redor daquele castelo, que tinha muitas árvores, muitas plantas, e aí ela fazia com as próprias plantas a cura para aquele povo que tanto necessitava da ajuda dela. O olho dela, muito branquinho, então a avó percebeu que muita tristeza ainda tinha dentro dela. Mas ela tinha uma fé que eu não vi na maior parte das mulheres que a avó viu no salão. Naquele momento, meu filho, eu fui me aproximando, pai José deixou, fui me aproximando como um espírito que ainda precisava evoluir. Mas cada vez que eu me aproximava dela, uma luz no meu peito começou a nascer e eu fui me iluminando. Cheguei próximo dela, botei emanação do meu amor sobre ela e não existia mais nada do que eu tinha passado em relação a ela. Eu fui entendendo a lição. Fui dizendo emanação de confiança, de fé, pedindo naquele momento a todos os médicos espirituais em quarto, eu conhecia na limitação que eu vivi no plano de tratamento, que viessem auxílio a todos os seres que estavam necessitando. Pedi a ajuda de Cristo, que toda a simbologia que ali ele pregado na cruz representava para aquelas mulheres daquele castelo, que pudesse haver a libertação, para que a luz do divino e da divina adentre para afirmar a cura. Olha, meu filho, quando eu olhei aquela mocinha com aquelas mãozinhas brancas botando a mão naquelas feridas, eu falei: ô, pai, ô, minha mãe, tudo está certo nesse mundo? E eu te digo mais, o que atrapalha, meu filho, é que o povo gosta da terra e está sempre achando que a religiosidade é aquilo que se prega e não se coloca ação. Essa moça, que um dia foi uma véia poderosa dentro da escravidão, hoje era uma mulher, vestida com a roupa de Cristo, mas vivendo, não pela fé, mas pelo movimento da luz que ela podia emanar para aqueles que necessitavam. É, meu filho. Nossa, avó. É. E olha, meu filho, eu saí dali com outro entendimento. E de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, vocês encontram com a verdade de vocês. Não tem jeito, não. Não tem, vó. Então... Por isso que a vovó não quer casca de coco no terreiro. Porque a casca, pra que serve? De um jeito ou de outro, meu filho. Vocês vão lembrar o que vocês são. Quando vai ralando o coco, vocês vão lembrando. O coco pode fazer um pão doce. O coco pode fazer tanta coisa gostosa, o leite, né? Vocês são muito mais do que apenas a casca do coco. Um dia, essa menina que foi uma mulher mais velha, ela era a casca do coco. Ela teve que desencarnar para saber que ela era o coco, que ela era muito mais coisa. E... Então, quando eles levaram a senhora lá para essa visita, já sabiam o que tinha na senhora e como curar aquilo. Uhum. Eu queria, eu sei. Nós sabemos tudo que vocês precisam. Aí vocês vão fazendo assim. Vocês estão andando num caminho, né? Vocês andam num caminho que a avó chama de zona de conforto. A zona de conforto faz vocês não reagir. Aí, o que que nós mostra para você? Fio, vamos dar um exemplo para você entender. Eu vou dar exemplo. Vamos dizer que você está... Que tem um homem dormindo na rua. Aí ele passa muito frio, muito frio, muito frio. Um frio danado, um frio danado. Aí ele acorda e fala, o quê? Eu não vou passar mais frio, não. Eu vou dar um jeito, vou sair daqui. Não quer mais passar frio. Porque se eu dormir mais uma noite com frio, eu vou morrer, vou desencarnar congelado. Não dá. Sabe o que que ele faz? Ele pega e levanta. Porque ele não está numa zona de conforto. Ele levanta e vai procurar alguma coisa para proteger ele do frio. É claro que ele não vai arrumar como vocês sabem, um cobertor. Ele não vai arrumar, né, meu filho? Não vai arrumar um cobertor. Porque o cobertor não está andando na rua, né? Mas ele vai arrumar o quê? Um papelão. Porque ele sai da zona de conforto. Aí ele pega o papelão, tá ali, mas ele bota na cabeça dele. Amanhã eu vou tentar arrumar um cobertor. Amanhã. E vai. Ele vai saindo da zona de conforto. Vocês, meu filho, vocês vivem por conta do sistema, numa zona de conforto. Aí o que a vida faz? Traz desafios para vocês despertar para algo que vocês têm que cumprir. Deu para entender? Só que vocês não querem. Porque vocês não estão passando frio, vocês não estão com fome, ou vocês estão aí de um jeito de outro, ou vocês... Dentro da zona de conforto, vocês vivem todos os tipos de sentimentos, de emoção. Vocês não reagem, vocês não querem sair da zona de conforto. Então, quando o pai José levou a avó naquele lugar, é claro que ele já sabia o que ia acontecer. Eu poderia ter reagido com sofrimento? Poderia, meu filho. Naquela hora que eu olhasse assim, que eu lembrava quem era a mulher, eu parava, não iria até ela. Esse movimento da avó ter ido até ela, ter pedido por ela, trouxe as bênçãos que acharam que a avó teve para entrar em Aruanda. Por isso que a avó fala de movimento para vocês. Porque se vocês ficam na zona de conforto, vocês nunca vão entender o que é a importância que tem um papelão. Que é a simplicidade, meu filho. Vocês reclamam, ah, reclamar disso, reclamar disso, reclama, mas não quer arriscar. Acabou, podia muito bem ter olhado e falei, ai, essa véia, ai, a véia tá aí. Ou ter ficado muito triste pela situação dela. A avó não teve reação nenhuma. A avó caminhou até ela. Não teve reação. Foi um encontro, que nem a avó falou. Um encontro, né? Encontro de dois espíritos, apesar que um estava preso na arma, mas são dois espíritos que um dia se encontraram. Mas, vó, aquela véia era... A marvada, a véia, aquela mulher do véio dono da fazenda. Aquela que se descabelava. Sim. O cabelo. Aquela que ficava com raiva, ficava descabelando, tirando tudo com a mão os cabelos dela. Aí ela via as neguinhas, porque ela não gostava das negras. As negras, às vezes, o velho, né, já tá bem velho, ele sentava na varanda ali da fazenda, aí as neguinhas passavam, depois de sair descarnaviar, né, e ia pra passar bem na frente dele. Ah, minha filha, ela ficava lá de cima, olha, arrancando todos os cabelos. Então ela fazia muita maldade pros negros, sem eles merecerem. Mas isso é assim mesmo. O negro merecia tanta coisa que passou. Merecia dentro de uma outra história no tempo, né, do universo, mas não para aquele momento atuar, né? Não, mas eu digo assim, às vezes a senhora tá lá na cozinha, derruba uma panela, ela fica brava e daí tudo bem. Mas tô dizendo, fora disso, ela fazia maldade sem a pessoa. Fazia, meu filho. Quase não estou falando que ela pegava as neguinhas, açoitava as neguinhas, porque as neguinhas tinham um traseiro grande, cortava as neguinhas, só se fosse cortar o traseiro dela, pois ela açoitava as neguinhas. Mas qual foi a maior maldade que a senhora acha que ela fez? Ah, meu filho, botou a avó pra avó, foi quando botou a avó em cima, amarrada no formigueiro. E por que razão? Não tinha razão. Mas ela explicou como? Meu filho, ela não tinha razão. Não tinha razão. A raiva não tem razão. O ódio não tem razão. É, realmente. E como que a senhora saiu do formigueiro? Toda a picada que o pai teve que ajudar a avó. Mas a vez, meu filho, porque assim, a avó levava comida, né? Logo quando a avó entrou pra dentro da casa, né? A avó levava as comidas lá pros negros, né? Então, lá para Senzala. Então, o que a avó fazia? O que sobrava dos pratos dos homens brancos, a avó levava. A avó, imagina como a avó levava. Não podia, não tinha sacola. É, a avó tinha um vestidão. Né? Um vestidão com um saião. Não tinha uma coisa para levar. Como que a avó levava? Então, imagina a avó. Com aquele vestidão, aquela coisa bem comprida, não tinha sacola. Pé no chão. Que você podia falar assim, ah, a avó levava na meia. É, ué. Sabe como a avó fazia? A avó, antes de entrar para a cozinha, a avó pegava aquele cipó bem fininho, como era um vestidão bem grande, com um saião bem grande, na parte da cintura, a avó amarrava três fileirinhas. Então ficava três bolsinhas. Quem olhava pensava que era gordura. E a avó botava o resto de comida ali. Depois, bem lá para frente, a avó conseguia levar com a ajuda do feitor umas travessas lá pro povo, né? Aí depois, bem lá pra frente, a tia avó já levava a panela. Quando a avó levava assim, né? Porque ela não tinha jeito, meu filho. Na mão não dava. Que ia ser pouco. Então a avó botava no corpo mesmo. E ficava, né? Com a roupa em três partes com as comidas, com o resto das comidas. E aí a avó levava pra lá. Tinha uns negros que falavam assim, ah, é só isso. Se eu trouxe só isso, tinha uns negros que achavam que era dono da avó. Parecia que os negros eram brancos. Pois é. Então que vá lá comer. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles pegavam os tatu que eles arrumavam matavam no canavial, tudo escondido. A própria casca do tatu é uma casca grossa, né? Você bota no fogo e ele cozinha, né? Então eles comiam a carne do tatu, a casca do tatu virava um prato. A senzala ficava na frente, atrás tinha aquelas partes dos porcos, dos animais. Então os negros pegavam a comida dos porcos para se alimentar. Então, era tudo comida, que a avó trazia na roupa, que os porcos comiam, e aí ainda. Só que uma vez, uma neguinha safada, é porque lá era assim, meu filho. Lá era desse jeito. Por isso que a avó fala, fechem a boca. Quando vocês tiverem alguma coisa para vocês fazerem, não fale para ninguém. É um acordo seu e do universo. Pronto. Deixa o universo trabalhar a seu favor. Deixa as entidades trabalhar a seu favor. Não fica falando. Não fica falando, é melhor não falar. Por quê? Tudo tem ouvido. Tudo tem ouvido. Quando vocês começam a pensar muito, a avó já falou isso também. Tudo tem ouvido. E às vezes, a própria vida começa a sabotar as coisas de vocês, porque vocês ficam falando demais. E a avó, como tinha uma língua que não cabia dentro da boca, foi falar com a neguinha. Hoje os negros vão ter uma comida boa, porque a avó conseguiu mais cipó, e a avó vai fazer mais quatro enroladas aqui, que a avó não sabia contar, mas é quatro para você entender. Ela falou, mas como que você faz isso? Eu pego, enrolo e fui mostrando ela. Meu filho, não deu nem para botar a primeira camada de comida, que quem estava lá na cozinha para ver isso, a mulher mais velha. E a avó sabia que a neguinha tinha falado, né? Porque quem sabia disso? Eu e Pai José e o Universo. Depois dessa história era eu, a neguinha safada e Pai José e o Universo. Quem é que contou? O Universo? Pai José? Não, a neguinha safada. Nossa. Ah, meu filho. Naquele dia a avó tinha colocado quatro tiras de cipó. E ficava a marca, né? Porque a avó tinha que amarrar bem para o tecido ficar como se fosse uma gominha, não sei como vocês falam. Tá dando para entender? Sim, então, sim. Como ficasse uma sacolinha assim, né? Uma gominha. Então, a carne, né? O corpo da avó, né? A parte da barriga ficou marcada. A avó não era velha. Ah, meu filho. Não precisou nem falar. Quando eu olhei aquela mulher, mas é que não era tão velha assim, na porta da cozinha. Eu não sabia se eu pegava, segurava meus joelhos, porque um joelho estava batendo no outro, ou se eu segurava meus dentes, que meus dentes começaram a bater, o medo era tanto, o meu olho começou a lacrimejar. Rezar nessa hora, nós sabíamos que não adiantava. Porque entre nós e aqueles que nos açoitavam, meu filho, a distância era tão pequena que a fé não entrava. A gente já sabia. Que era castigo. Aí ela já gritou para os homens lá. O feitor gostava muito da avó, mas daquele marvado daquele dia, o feitor não estava, o feitor tinha ido não sei para onde, junto com o homem que era dono da fazenda. Então a avó estava entre eu e a mulher mais danada, estava aquele monte de homem bravo, branco, que era comandado pelo feitor, que o feitor não estava. Aí já pegou um braço da avó, outro no braço da avó, e eu só rezando, saímos lá, lá da porta da cozinha, já indo lá pro tronco, eu falei, vai ser agora. Aí todo mundo já ficava alvoroçado, né, porque sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu só passei pela neguinha, a neguinha abaixou o olho. Falei, ainda bem que ela tem medo também, né, porque se ela estivesse dando risada era pior, mas ela abaixou o olho. Aí amarraram a avó no tronco, aí quando o homem branco danado ia levantar o chicote, a mulher mais velha, não, pega o facão. Aí o pai José já pegou, ameaçou de levantar, porque ele sempre ficou no banquinho. O pai José, o negócio dele era o banquinho. Banquinho, a sensação e a expiração dele. E fumaça pra cá, fumaça pra lá. O pai José já levantou e eu só olhei pra cima e pedi. Receba minha luz, receba minha força, a luz dos meus ancestrais. Porque aqui nessa terra, luz eu não tenho. Então, daqui eu já sei que eu já vou. Aí ela mandou o homem lá branco fazer 4 riscos na minha barriga em círculo com aquele facão. Imagina, meu filho. E deixou eu até o dia seguinte. Aí quando o dono da fazenda chegou junto com o feitor que viu a avó amarrada no tronco, aí foi aquele alvoroço, porque sabia que a avó não fazia nada de errado. Aí foi aquele alvoroço, até, né, a pele juntar uma com a outra. A avó sofreu muito. Não tinha porquê. Não tinha porquê, meu filho. Não tinha porquê. Eles batiam porque batiam. E tinha raiva porque tinha raiva. Tinha ódio porque tinha ódio. Não tinha porquê. Tá certo. E o pai José ia levantar pra fazer o quê? Nem eu sei. Sei lá, nessas horas acho que ele ia falar, não, pega eu, deixa ela. Se até ele chegar lá, meu filho, já ia chegar no dia seguinte. É, ah, velhinho? Meu filho. Vovó, um dia a gente podia falar com ele através da médium sua, não dá? Eu falo assim que o pai José, eu já falei pra você, né? Quando cheguei lá, ele era velho. Eu fiquei velho e continuou velho. Oh, mas é um homem muito bom. É. Então, vamos esclarecer alguns pontos só, avó. Primeiro, quando a senhora chegou naquela igreja, a senhora disse que subiu a escada, mas o espírito não vai volitando? Eu posso entender, né, meu filho? Entendi. Não é pé com pé, né, que nem vocês. Na avó conta história para vocês entenderem. Claro, claro. Outra coisa. A senhora falou que o pai José era velho e a senhora foi ficando velho. Ficando velha. Então tem um pouco dessa associação com a passagem do tempo no mundo espiritual? Eu não sei, meu filho. Porque o pai José já era santo na terra. Era como se fosse um santo na terra, né? Porque você imagina, ele pegou a escravidão bem no começo, né? Olha. A avó pegou, vamos colocar de mim, vamos uma data, vai, de 1600, mas o pai José já estava lá, na casa grande, né? E quando a avó chegou, ele já estava ali naquela posição de como se fosse um sacerdote dos negros. Ele que intermediava muita coisa. Quando o homem branco precisava de alguma coisa dos negros, e até o pai José. Então era uma posição de respeito. Dizem um povo de língua sorta, uns negros de língua sorta, que o pai José ajudou muito a curar o homem mais velho. Mas eles não se conversavam, não. Então, diz esse povo, a avó não sabe. E também a avó não ia perguntar, porque a avó sempre respeitou desde o começo, quando chegou na terra. E principalmente, a avó, ela lembrou que quando a avó era bem pequenininha, lá nas aldeias distantes que a avó vivia antes da escravidão, a avó sonhava que a avó estava deitada e tinha um negro jogando fumaça na cabeça da avó. Então a avó lembrava de um homem. Então quando a avó entrou na fazenda grande, logo no primeiro dia que a avó viu esse negro sentado, a avó não viu o negro, a avó só viu o quê? A fumaça. Então, o que eu quero que vocês entendam é que às vezes vocês têm o guia espiritual encarnado na Terra. Aquele que fala, não deixa eu explicar, como se fosse, senão vocês vão levar a palavra da avó, né? Vocês não vão entender. Mas sabe aquele bom amigo? Aquele que está sempre ali para limpar você com as palavras. Não sei se você já teve isso, meu filho. Sabe aquele, a menina tem muito isso. A menina tem uma moça que a primeira, eu vou até contar a história. A primeira vez que a moça entrou para ser cuidada com essa menina, né? Com as entidades que trabalham com essa menina, ela olhou para essa moça e falou, nossa, você parece minha irmã. Nem a irmã dela parece tanto como essa amiga dela. E aí a menina foi tratando dela, e hoje elas duas, né, trabalham juntas. Mas elas têm uma afinidade muito grande com o qual essa menina conta, até antes dessa pessoa, a menina nunca contou nada para ninguém. Só contava para ela e para as entidades. Quando começou a vir essa moça, ela começou a dividir as particularidades dos pensamentos do coração dela. Então, não sei se você tem isso. E é o que, que a menina pensa? Quando essa moça está perto dela, a menina fica mais forte. A moça não fala nada. Mas ela tem ideia, ela tem força, ela tem a ligação do novo. Então, o pai José, quando a avó chegou lá e viu só aquela fumaça, a avó lembrou dos sonhos que a avó tinha quando era pequena. Então, ele era como um guia espiritual da tribo. Eu sei que agora, por conta do sistema em qual vocês vivem, a amizade de vocês é mediante as invejas, né? Mediante o querer ser. Às vezes, vocês têm um amigo. O amigo é para você só para mostrar o que ele tem para você ficar mais inferior a ele, né? Tem muitas amizades assim, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho isso, né? A avó fala que é a amizade do mostrar. Mas tem muito, eu quero que vocês entendam que tem amizade verdadeira. Existe amizade verdadeira. Quando a senhora fala de tribo, ou seja, são espíritos de diferentes elevações que vêm com missões diferentes, que estão interligados com o propósito de interagir para o avanço próprio e o avanço do momento do Brasil ou da Terra. É. É porque vocês reencarnam tudo junto. Você só reencarna sozinho? Não. O vosso pai, a vossa mãe, a vossa família, os vossos, tudo que você vai. As pessoas que interagem com você é a mesma tribo. E todos evoluem no mesmo propósito. Não é um que eu evoluo. Claro. Porque, por exemplo, se em outras vidas eu desvirtuei algumas pessoas com o dom da palavra, eles precisam estar aqui nesse momento, porque se eu for fazer alguma coisa para colocar no caminho, eles têm que estar aqui. Todos erram, meu filho. Não é que você desvirtuou nada. Não fica com essa coisa de... Não, mas não, pessoal. Estou falando um exemplo de encarnação junto. Todo mundo... Que nem... Você com essa menina, provavelmente vocês tiveram alguma ligação. E num dado momento vocês se encontraram. Né? Então, o que vocês estão fazendo junto está promovendo a evolução da tribo em qual vocês estão. Mesmo que vocês não estejam em contato diariamente, vocês fazem parte da mesma tribo. Claro, claro, entendi. Então, vó, a gente está chegando perto do minuto final desse primeiro encontro. Eu vou chamar a senhora para um segundo para esclarecer uns detalhes e também pedir para a senhora contar uma história meio que ligada aos sofrimentos africanos de hoje. Não pode falar agora, não? Pode sim, mas é que eu já vou ter. É só pedir uma mensagem final para esse momento e aí daqui uns 2 minutos eu começo o outro. Então, de tudo que o pessoal ouviu aqui, vó, sobre a gente morrer e sair desse plano baixo para poder ir para o outro, o que a senhora quer que fique claro? Nada escapa do universo. nada escapa do universo. Toda assim? Ação feita na Terra por um homem deixa marcas no universo. E esse homem um dia vai ter que encontrar com essas marcas. É como se você pegar uma pedra, meu filho, e jogar no rio. A pedra não era do rio. A pedra estava onde? Na terra. Quando ela cai no rio, lá, vai lá para o fundo, ela faz um movimento. E esse movimento precisa ser respondido. Todas as pedras que estavam ali dentro do rio fazem parte do ontem. A pedra que você jogou faz parte do hoje. Então, alguma coisa vai ser respondida. Então, nada se perde. Qualquer ação inconsciente ou consciente traz reflexos no amanhã. Ou no amanhã dessa vida, ou amanhã quando se desencarna, ou amanhã, enfim. Não tem fim. Não tem fim. É infinito. Aí você vai se deparar com a sua verdade. Aí de uma forma ou de outra você vai resgatar. Quando a avó pede para vocês fazer movimento, meu filho, é simplesmente porque vocês não têm consciência do que vocês querem conquistar e o que vocês querem firmar na vida. Através do movimento, o universo começa a perceber que você tem vida. Você não está vivendo subordinado a uma vida. É igual o mendigo. Ele sai para se proteger do fio. E aí, nesse caminhar, muitas coisas ele encontra até achar o papelão. E ele não vai trazer uma resposta para o universo. Eu sou um mendigo passando frio. Não, eu sou um mendigo que tem um papelão agora. E assim as coisas vão caminhando. O movimento é necessário, porque ainda vocês são inconscientes. Tá bom, meu senhor? Salve as forças, meu filho! Que as nossas forças abençoem você, botando no seu caminho paciência. Que você tem que ter paciência, né, meu filho? Ei, graças a Deus, vó, graças a Deus. Fiquei muito feliz desse encontro. E graças a Deus. Então vamos lá, vó, vamos começar outro? Vamos. Maria, Maria Congo, vem Umbanda. Maria, Maria Conga, vem saudar vovó, seus filhos de Umbanda. Ela é, ela também é Maria, sua fé ilumina todo o meu dia. Oi, vovó, Maria, Maria Conga, vem saudar vovó, seus filhos de Umbanda. Maria, Maria Conga, vem saudar vovó, seus filhos de Umbanda. Seus filhos de Umbanda, ela é. Então, voltando aqui com a avó Maria Conga, ô vó, uma coisa que a senhora deixou bem claro é que quando a senhora encontrou alguém que fez mal para a senhora no passado, a senhora não teve qualquer tipo de reação negativa e nem de uma pessoa que diz assim, bem feito. Não pode ter perdão, porque se você está perdoando, você já está se achando superior a ela, né? Então, isso que eu queria que a senhora falasse um pouco. Se você está perdoando, você está se achando... Não, eu estou perdoando. Se você está se colocando com perdão, porque você acha que realmente a pessoa fez alguma coisa para você. Essa coisa de perdão é coisa da terra. O espírito não tem perdão. Uhum. Você se perdoa porque algo fez, não é? Então já está errado. Então, no, perdão não pode ter. Mas isso é coisa do espírito. Não vamos entrar nesse... Não vamos. Então, assim, a pessoa está ali nessa situação porque ela, eu perdoo você. Ou seja, guardou a mágoa ali, carregou consigo, fez mal para si própria. Uhum. E agora estou perdoando você, viu, Santinho? Oh, que belezura. Anjinho de asinha branca. Uhum. Por isso que eu perguntei para a senhora se aquela velha malvada tinha feito algo ruim para a senhora. Porque para quem não sofreu nenhuma maldade de alguém, era uma situação natural a sua. Então a senhora colocou para trás todo o passado e viveu ali no presente. Não existe. E o que houve foi afinidade, né, meu filho? Olha que a avó se afinizou com o que ela estava fazendo ali. A avó sentiu que podia fazer, ajudar também. Então a avó foi se aproximando. Vou ajudar. Vou pedir para todas as forças para ajudar. E aí não tem lembrança negativa, não. Então tá certo. Então, olha, quando eu ouvi a sua história depois que a senhora desencarnou, eu fiquei com essa imagem na cabeça que a senhora estava numa cama e tinha dificuldade de chegar na porta. De levantar. De levantar. E aí a avó via todo o povo andando levitando, né? Como você diz, andando pra lá. E tudo assim, mais rejuvenescido. A avó precisa saber desse milagre. Mas vocês percebem, meu filho, eu não sei se você já encontrou com pessoas assim, a menina, quando a menina encontra com pessoas assim, que a menina quer saber esse milagre. Esse povo de 60, 70 anos, que parece, né, parece rainha, a menina conhece duas pessoas, parece uma rainha. A postura não é de pessoa que viveu muito tempo na vida, aquela coisa de corcunda. Sabe aquela pessoa ereta? Parece que toda a experiência que viveu na Terra traz um rejuvenescimento dentro da idade. Acompanha as modernidades do sistema. Não é contra nada. Está aberta para entender o novo. Não sei se você já viu pessoa assim. Diabo. A pele nem parece que é a pele que é da idade, né? Então, aí a avó percebeu isso lá. O povo, conforme ia obtendo a conscientização do que é as vidas, né? Não é a vida que estava presa, as vidas, ia trazendo essa luminosidade. Para a avó ia tudo rejuvenescendo. Eu falei, não, mas eu quero ficar assim também. E na terra isso é possível também. É o que acontece? O povo vai trabalhando muito comentar para o que quer ter, não para o que é, para o que quer ser. Né? Então, o povo quer ter e não ser. Então, com o passar do tempo, o próprio mecanismo cerebral vai debilitando o físico, aí, como vocês dizem, fica daquele jeito, né? Mas tem outros que querem ser, eles gostam da simplicidade, né? Da chuva, da grama, não quer ter. E tudo tá bom. Então, esse povo parece rei mesmo e rainha na terra. Parece a idade que tem. Então, ali, naquele momento, o que mais ficou na minha cabeça é o seguinte. Eu entendi, claro que agora entendi melhor com a senhora falando, mas no momento, ouvindo a sua explicação dos fatos acontecidos depois que a senhora desencarnou, eu entendi que a senhora que lhe faltava respiração porque o espírito da senhora ainda estava preso a órgãos de outras vidas ou órgão dessa vida. É como é que se fosse um pouco a lama que a avó falou. Isso. Imagina o seu corpo com lama. Vai ficar pesado, né, meu filho? Você vai ter dificuldade, então. É o que acontecia. A avó queria se libertar. Olha como é difícil. Porque a avó não, é como você. Imagina você num lugar bem bom. Imagina. Faz quanto que você viaja, você vai para um lugar bem bom. Onde tem tudo, as comidas que você gosta, as coisas que você gosta. Imagina. Só que você está trazendo a lembrança da onde você vivia. Você está gostando das comidas boas, da cama que você está dormindo, tudo que você está falando, tá bom. Mas a sua cabeça não sai daquele processo que você viveu. É o que acontecia. E não é saudade. Mas sabe como toda hora você lembra? É igual a estrada da menina pobre que quis e virou rica. Ela traz aquelas coisas, né? Do tempo que ela não tinha moeda. Então, é uma lembrança que vem. Então, a avó tinha que entender essa lembrança. É como se fosse uma lama mesmo. Então, dava aquela falta de ar. Eu não sei se você já entrou. Agora a avó vai falar. Olha. Em algum lugar, desse lugar que você foi para visitar, para fazer o que você chama de diálogo, que é um caso lá espiritual, mas te deu falta de ar. Ah, não. Você está dentro de uma realidade diferente da realidade que ali você está. Entendi. É igual quando a gente chega numa casa nova, a pessoa fala, você quer beber água? Fala, quero. Daí você pega a água que está ali no pote, daí você toma e fica com aquela tontura, assim, sabe? Meu filho, energia! Energia! Então, vó, o que a senhora está explicando é assim, essa ideia de viver no presente e praticar o desapego, o desprendimento, não é só promessa de político. Vai ser útil para a pessoa quando ela morrer. Não, mas por que você falou política? Agora não entendi. Político, assim, que vende um negócio para ser queridinho. Que vende uma ideia para ser queridinha. A senhora não está falando isso para a pessoa gostar e querer se melhorar. Não, a senhora está falando porque é fato. É fato, vó. É fato. E daí não importa a religião que a pessoa tá. Se ela tem esse desprendimento, morreu. Não tem religião em si. A religião é do homem. Deixa eu contar uma história pra você que aconteceu esses dias aí, bem real. A avó tava atendendo o povo nessa máquina aqui. E aí a avó chegou pro moço e falou, olha, você é uma autoridade espiritual. Aí ele falou, eu sei. Você tá passando, eu fui falando as coisas dele, né? E ele é babalorixá do candomblé. E a menina fala do quê? Da Umbanda. Eu até gostaria dessa oportunidade que essa egrégora, que apesar da avó trabalhar dentro dessa egrégora, ela não é uma egrégora que fala da Umbanda. As entidades que a menina trabalha, que não é da menina, esse negócio é as minhas entidades, isso não existe, né? Ninguém é dono das entidades, né? Mas as entidades com essa menina trabalha, tem a ramificação da Umbanda, mas ela não fala pela Umbanda. Então, às vezes o povo diz, a menina está fazendo isso. Não, mas ela não é o meu filho. Ela não vai vestir branco para dar passe no você. Ah, deixa eu contar uma. Nós somos como que nós somos? Esses dias nós fomos fazer limpeza num lugar, num comércio. Foi o moço 7, foi a vovó, né? Fazer limpeza é o quê? Limpeza espiritual. Para quem não entende, vocês vão lá e faz show pro espírito que tá lá. Não, nós vai lá porque o local tá precisando de uma limpeza. Tem larva astral lá, isso? Não é só isso que tem, não. No caso, tinha outras coisas também. Mas só para você entender. Aí, nós chegamos lá. E aí, a vovó primeiro incorporou para dar licença para o moço 7 fazer a limpeza, né, meu filho? Aí, nisso, a moça que estava junto com o dono do local, tem a esposa dele, né? Aí a vovó falou, agora a vovó vai dar passagem para o moço 7 chegar, porque ele que faz a limpeza. Aí a avó já pegou, já subiu e deixou. E a avó amparando, né? Porque era uma limpeza que tinha que amparar, porque o local ali estava sendo atacado espiritualmente. Pô, é muita coisa. Depois a avó não vai entrar nesse assunto. Isso. Aí, tava a moça, tava os fios, tava não sei mais quem, tava não sei mais quem, toda a família. Parecia que era para fazer uma gira ali no comércio. Aí a moça falou assim, não dá para o senhor benzer. Isso já era o quê? Mais da hora boa, né? Porque o comércio teve que fechar. Então era mais do que a hora boa, né? Que vocês chamam de meia-noite. Aí a moça falou assim, não dá para o senhor benzer a gente, não. Dá um passe na areia. Eu tava ali do lado. Eu só olhei assim para a moça certo, para ver a resposta que ele ia dar. Mas como ele é um homem muito educado, como é um homem lá de baixo muito educado, ele chegou, não é uma hora boa para dar passe. Ele estudando passe. Mas você vê como é a cabeça do povo da terra. Então, voltando à nossa conversa, a avó estava dando atendimento para o rapaz que é babalorixá, e ele estava com um conflito, porque ele saiu de uma terra, foi para uma outra terra trabalhar, e ele estava com um conflito, porque ele queria voltar para a terra dele. Já se passava um tempo que ele estava lá. De repente, meu filho, dentro do atendimento, ele é da onde que a avó falou? Do Candomblé. Do Candomblé. Para você entender que aonde nós estamos, não existe essa coisa de religião. Existe egrégoras. Não existe religião. Ah. E aí, e todas as egrégoras trazem o mesmo propósito. Umas trabalham diretamente com a evolução de determinados grupos e com determinadas formas. Por isso que vocês às vezes não entendem as coisas que acontecem no planeta Terra. Aí o que acontece? Tudo tem um porquê. Lembra que eu falei da pedrinha que joga lá? Tudo tem um porquê. Uma hora vai ter que resgatar a verdade. Se vocês acham que é atrocidade, é a normalidade da egrégora trabalhar para o todo evoluir. Aí, de repente, meu filho, quem que aparece? Rei Congo. Eita! Rei Congo, meu filho. Não sei se você conhece, é um preto velho da alta hierarquia. Você já entrevistou algum rei? Já, no Pai Marcos de Jagun, no Rio de Janeiro. Ele é um alto grau. Sim. Aí eu falei, meu filho, adivinha que eu tô vendo aqui, Rei Congo. Quando a avó falou Rei Congo, o homem aí desse lado dessa máquina, mas começou a chorar. Chorou, mas chorou. Se emocionou. Porque foi Rei Congo que pediu para ele ir para essa terra onde ele tá. Então foi a maior prova, né, meu filho? Que ele está andando pelos caminhos direcionados pela espiritualidade. Aí a avó desincorporou, né? Porque a avó terminou já dele. A avó desincorporou, né? A menina começou a meditar. Mas avó, que história é essa de rei como? A menina perguntando pra avó. Mas avó, não entendi não. Que história é essa de rei como? Que rei como não é da nossa vibração? Mas que história? Não é da sua vibração. Não é da vibração de vocês, que vocês botam tudo limite. A luz não tem divisão. Os trabalhadores da luz, todos aqueles que são militantes, eles adentram onde há necessidade para o filho receber a cura. Então é isso que está acontecendo. Existe sim, vou falar uma coisa para vocês. Então, por isso que a avó falou da casca de coco no terreiro, para vocês começarem a entender, existe sim, não é uma guerra, há uma invasão dentro do círculo que nós chamamos de Aruanda, para todos aqueles que trabalham, está havendo uma invasão. Por essa razão, o passado, a lei dos africanos, junto com a lei dessa terra de vocês, estão se unindo, para que não seja tão, como que vocês dizem, vocês sejam tão massacrados dentro das leis evangélicas que estão sendo implantadas na Terra. Nossa, avó. É, meu filho. Está havendo uma invasão. O que quer dizer invasão, vó? Imagina uma cidade no astral com, vamos colocar uma simbologia para você entender. Com um muro bem grande de proteção. Uhum. Está havendo uma invasão. Porque está diminuindo esse território. Mas invasão é gente que está fora, que não era para entrar, que entra sem permissão, vó. A invasão, meu filho, vamos começar a entender. Isso era uma coisa que a avó... quer que vocês entendam. A menina nem sabe disso, que a avó nunca falou para a menina. Vamos imaginar que você tem um terreno que você mora ali. Ali você plantou bastante ervinha ao redor da sua casa. E do lado, tem um povo que não gosta dessas ervas que você plantou. Então, aos pouquinhos, eles vão arrancando essas ervas e vão aumentando o território deles. Mais povo vai acreditando nisso. E vai aumentando. Até quando você vê, você só tá com a sua casa. Deu para entender? O que é essa... O que você acredita, quem são o que esses vocês vizinhos? Acredita, se firma, não é assim? Você não aprendeu o estudo do kardecismo? Não é? Existe a lei do mentalismo, não é, meu filho? Sim, senhora. Então, esses vizinhos são todos aqueles que um dia foram filhos da Umbanda e do Candomblé. E hoje abrem as letras de Cristo e firmam leis. Tá, não vai entender? Tá. Por mais que Aruanda seja o que é, os filhos da Umbanda hoje têm que se fortalecer como mediadores dessa grande energia da Umbanda. Entendi.